7 thật. Solo Salvador, muito bom dia, Gol 1804. Tem informação, Gol, se for possível, autorização para o Galeão. 804, está autorizado plano para o Galeão, nível de voo é 360, via Upers Luno 0, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, o código transponder é o 5170 e o controle em 120.8. Autorizado Galeão, nível 360, via Upers Luno 0, a saída é a da Euleda Bridge, com curva direita da 10, apenas 5170 e o controle é 208, voo 804. Correto, 804, sempre para puxar o estacionamento. 04. 1219. 19. Falou, Salvador, dono 607, bom dia, Libras. Webjet 508, aguarde cópia. Bom, 607, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, gol no 607. Autorizado para Brasília, nível 360, via Pêsulo 17, decola da 10, primeiro curva direita, saída Argos, suspensão Elefa, chama 5162, controlando 10.8. Para Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 5164, controle 10, sinal 8. Quero sair da Arbor. Subindo para 120, saia da Arbor. Voando Arbor, da presente. Da presente, voando Arbor. 3890, aciona 5164. 3290 correto, a paixão será puxa sonar. Vamos morar por aqui, puxamento da 3290. Não, 3153, identifica, chegada bomba, fidesa para 4 mil pés, o ajuste 1019. 4 mil pés, 1019, a oportunidade de voar bomba. Onde tem a Lagoinha? Cometa 63, voa Arbor, dá presente. Cometa 63, dá presente, voa Arbor. Fernando, pode confirmar a ideal para árvore por cometa 63? Desconhece a posição árvore? Conhece a posição, no entanto, nós não dispomos de equipamento GPS. Pode manter o perfil da saída? O cometa 63 é pro ideal para árvore, da presente a 259. Presente 259. Obrigado. Nessa próxima vai de encontro às aeronaves na aproximação da pista. A gente está desmantendo agora a radial 359. Cometa 34, Recife 288, alternado no 260. 288, 260. Fox para o táxi Web 5808 com 97 a bordo, 5 horas e 5 alternando com o fim. 5808, autoridade do táxi via Índia, ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 09. Autoridade do táxi via Índia, ponto de espera, 1, no 8, decimal 95, ponto 0, no 9, altímetro, AB 5808. Salvador, tá 3171, posto de acionamento no 08. 3171, coordena sua equipe de solo, livre acionar e pode para táxi. Deu uma coordenação, chama a táxi, tá 3171. Pronto, posto de Web 5808, torre 1 no 8, decimal 95. Alinhar e decolar 1980 graus, 10 mais, ajuste 1009. Alinhar e decolar, pista 1029, ajuste F508. Pista 1029, Cometa 63, chama Recife, 1288, alternado 1260, mantendo o nível 120. Cometa 63, chama na Recife, 1288, alternando 1260, mantendo o nível 120. Cometa Recife, Cometa 63. 288-1260. Controle 1208, boa viagem. Controle 208, AB 5808. Controle Salvador, web 5808, decolado de Salvador, cruzando 2210. Vim, pessoal. 5808. Salvador, bom dia. Da Oceania 62 do Muro, com a Golf. Oceania 62 do Muro, informação em curso é a Golf e a Oceania. Aguardando. Saída Arbor, sobe 360, web 5808. Meia 2 1 1, autorizado para o Galeão, nível 360, via Fedulo 10, decola da 10, com primeira curva direita, sede da El Leda, após o abride, onde intercepta Fedulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. Transponder 5171, controle no 20.8. Intercede muito baixo, confirme só o nível de voo e transponder. Meia 2 1 1, correto, repassando para a puxa sinal. Para o táxi, eu sou 3171. 210 a bordo, 4 horas, Galeão. Então, 3171, táxi Apache 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 020. Apache 1 no Índia, no ponto de espera, 118.95, ponto de espera, 3171. Paulo, ponto de espera, funcionamento. Então, 390, liga direcional e parte para táxi. Reporte para o táxi, então 3890, obrigado. São Salvador, Bruno 804, puxe deck acionamento, função 03. Bruno 04, aguarde para puxe. Guardando, Bruno 04. Solo Salvador, bom dia, o gol no 642, foi informação com sua solicitação para aqui. Gol no 642, informação com sua hotel, aguarde para copa. Com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, a sua retaguarda está autorizada, puxa. Ok, após a passagem do colega da TAM, autorizado, Goro 804. Ono 642, seus copos. 42, autorizado para Recife, nível 390, via Peruísque 58, decola da 10, com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5173, controle no 20.8. Autorizado nível 390 para Recife, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, Puca, Aracaju, 5173, transponder 1208, controle, voo no 642. Gol 1 no 642, correto, repasse com para puxa. Cortará funcionamento. Controle o Webjet 5808, solicita pro de Alepa, se possível. Webjet Abjet 5808, solicita pro de Alepa. Autorizado. Pro Alepa, agradece, 5808. Estabilizado, tá, 3-1-9-5-3. Torre, 118-95. 3-2-9-5, tá, 3-1-5-3. Salvador, muito bom dia, Elta. 3153, está na final, baixado, travado e visual. 3153, continua em posição, aguarda pista livre, muito bom dia, 1020. 1020, aguarda na pista, livre, Elta. 3153. Abaixado, travado, livre pouso, 910, TAM 3153. Nova Salvador, bom dia, é o Alfa Yankee. Alfa Yankee, prossiga. Bom dia, o Alfa Yankee está estacionado no bate 3, solicita autorização de rebote até a posição número 1. É só gostaria de confirmar o superficial bem entre Oscar, ok? Alfa Yankee, Oscar, sente no rebote e aguarde para autorização. Muito aguardo, obrigado. Tem um vento, voltar 3153? 180 graus, 129. Ok, grato. Terra de campo. 1804, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012. 1012, autorizado via Índia, no ponto de espera 1895, 1804. Volta 3200, táxi com 94 a bordo, Terra Natal. Então, 3890, autonomia de 3,55, confirma? Táxi via Pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020, informa que será o número 2 para decolagem. Alfa Yankee Oscar, escuta o solo. Alfa Yankee Oscar, está autorizado o início do reboque, reporte para ingresso no portão principal. Reportará para ingresso no portão principal, Alfa Yankee Oscar, obrigado. Ciclo 3 ao 27, libere a direita, 1219. 1219, grato. Só, Léo, tá 3157, livrou. Tá, vamos atrás. Ano 53, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Reportará antes da Juliette, tá? 3153. 129, a linha e decola, pista no 0, ajuste no 020. 021, autorizado a linha e decola na 10, 204. Confirmando o ajuste 1020. 021, não é isso? 1020. 020, perdão, muito obrigado. Pode para táxi. Bota para o táxi, 621. Comandador, é o TAM 3597, atende informação Golf. Para Brasília, no 360, para a próxima. TAM 3597, informação Cusser, é o TEL, aguarde para cópia. Guarda cópia, o TAM 3597. Bom dia, 3290, a linha e mantém pista 10. Mantém 10, 1804, decola ao 30, controle 1208, boa viagem. Controle 208, obrigado, bom dia. Ajuste 1020, aciona 5176, controle 120.8. Bom dia, gol 1804, decolou. Gol 1804, contato radar, 360, saída da EL. 360, saída da EL, gol 1804. Pode voltar a puxa acionar. Conta quando pronto, tá 357. Chané 621 com 105 a bordo. Autonomia de 3,50, alterna com ficha. Chané 621, no táxi via Pati 1, Índia, no ponto de espera, torre 1, no 8, decimal 95, ajuste no 020. 320, Pati 1, Índia, alto 621. Após a passagem do Airbus da Avianca, autorizado o ingresso na Juliette, pressão 08. 3153, 8, após a Avianca. Zero, decolagem autorizado, 80 graus, 129. Iniciando a decolagem, dá 10, 3293. TAM 3171, Recife 251, 13325. TAM 3171.